tava fora de mim. Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você? Se o quê? Se... Eu juro que pago pra saber. E meu Deus, eu mandei meu amor embora. Amor, canta na caju. Amor, amor, meu amor, eu amo você. Que te esquecer, mas como vou deixar você? Se o quê? Se eu te amo, amo, amo, amo. Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Obrigado, Aracaju, obrigado, Sergipe.